Fecheiro 123, capítulo 85, O Fogo da Lareira. Fraser's Ridge, outubro de 1771. A estação mudou de uma hora para a outra. Fora dormir na frescura balsâmica de uma noite de verão e acordara à meio da noite com o frio cortante do outono, os pés gelados sob a única coberta. Ainda sonolenta, não conseguia adormecer outra vez, não sem mais cobertas. Arrastou-se para fora da cama com os olhos semicerrados. Andou pelo soalho gelado para verificar se Jamie estava bem. Estava bem aquecido, afundado no seu minúsculo colchão de penas, a colcha puxada até às orelhas, pequenas e redondas. Colocou a mão suavemente nas costas dele, aguardando o subir e descer tranquilizador da sua respiração. Uma, duas, três vezes. Tateou em busca de outra colcha e estendeu-a na cama. Pegou numa caneca de água para amenizar a garganta seca e percebeu com um resmungo de contrariedade que estava vazia. Pensou em arrastar-se para a cama, deixando-se afundar sob as cobertas, num sono profundo e quente, mas não a morrer de sede. Havia um balde de água da fonte no alpendre junto à porta. Bocejando e torcendo as feições, deslizou a tranqueta do suporte e baixou-a delicadamente. Embora Jem dormisse tão profundamente à noite que não havia perigo de o acordar, mesmo assim abriu a porta com cuidado e saiu, estremecendo ligeiramente quando o ar frio lhe agitou a camisa de dormir em redor das suas pernas. Agachou-se e tateou na escuridão. Nada de balde. Onde? Viu um movimento pelo canto do olho e virou-se. Por um instante achou que fosse Obadiah Henderson, sentado no banco ao lado da porta, e o seu coração apertou-se como um punho cerrado quando ele se levantou. Então Brianna percebeu e já estava nos braços de Roger antes que a sua mente pudesse conscientemente vê-lo com pormenor. Pressionada contra ele, sem fala, teve tempo de notar algumas coisas. O arco da sua clavícula contra o rosto, o cheiro de roupas usadas há tanto tempo sem lavar, que já nem cheiravam a suor, mas às florestas que ele atravessara e à terra onde dormira, e principalmente do fumo amargo que respirara, o couro frio e rachado dos seus sapatos sob os pés descalços e a forma dos ossos dos pés dentro dos sapatos. És tu? Disse ela a chorar. Estás em casa? Sim, estou em casa, sussurrou-lhe ele ao ouvido. Estás bem? O Jem está bem? Ela relaxou o aperto das suas mãos nas costelas de Roger e ele sorriu-lhe. Tão estranho ver-lhe o sorriso no meio da espessa barba negra, a curva dos seus lábios familiar ao luar. Estamos bem? Tu estás bem? Ela fungou, os olhos enchendo-se de lágrimas ao olhar para ele. E o que estás a fazer aqui, por amor de Deus? Porque é que não bateste à porta? Sim, estou bem. Não queria assustar-te. Pensei em dormir aqui fora e entrar de manhã. Porque é que estás a chorar? Ela percebeu então que ele não estava a sussurrar para evitar acordar Jem. Qualquer voz que lhe restasse era um som rouco e entrecortado, arranhado e ofegante. E, no entanto, ele falava com clareza, sem esforço, sem a dolorosa hesitação que antes tivera. Já consegues falar? Disse ela, limpando os olhos apressadamente com as costas do pulso. Quero dizer, falas muito melhor? Antes, ela teria hesitado em tocar-lhe na garganta, temerosa dos seus sentimentos, mas o instinto dizia-lhe para não desperdiçar o momento de repentina intimidade com o choque. A tensão poderia voltar e eles tornarem-se estranhos. Mas, por enquanto, Naquele momento, na escuridão, ela podia dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Colocou os dedos na cicatriz irregular e quente. Tocou na incisão que salvara a sua vida, uma linha fina e branca através da sua barba. Ainda dói a falar? Dói, disse ele num grasnido rouco e fraco. E os seus olhos encontraram os dela, escuros e ternos ao luar. Mas consigo. Eu falarei, Brianna. Ela recuou um passo, uma das mãos no seu braço, sem o querer soltar. Entra, disse ela. Está frio aqui fora. Eu tinha uma série de objeções a uma lareira, desde farpas, sob as unhas e resina nas mãos, até bolhas, queimaduras e ao absolutamente enfurecedor espírito de contrariedade do fogo. Eu diria, entretanto, duas coisas a seu favor. Era inegavelmente quente e lançava o ato de amor numa luz de tão delicada beleza que todas as hesitações de nudez podiam ser tranquilamente esquecidas. As nossas sombras misturadas flutuavam juntas na parede. Aqui um braço, ali a curva das costas ou anca surgia distinta. Alguma parte de uma besta ondulante. A cabeça de Jamie levantou-se perfeitamente destacada. Uma enorme criatura, com uma grande cabeleira agigantando-se por cima de mim, as costas arqueadas. Estendi os braços para a pele brilhante e de músculo trêmulo. Rocei-lhe os pelos cintilantes dos braços e do peito. Mergulhei as mãos no calor do seu cabelo e puxei-o para baixo, ofegante, para a cavidade escura entre os meus seios. Mantinha os olhos semicerrados, as pernas também, sem querer libertar-lhe o corpo, sem querer abrir mão da ilusão do todo, se é que fosse ilusão. Quantas vezes mais o abraçaria assim, no encantamento da luz do fogo? Agarrei-me a ele com todas as forças e ao pulsar agonizante da minha própria carne. Mas alegria conseguida é alegria perdida. E em poucos instantes voltei a ser apenas eu mesma. A mancha escura e brilhante no meu tornozelo era perfeitamente visível, mesmo à luz da lareira. Relaxei as mãos nos ombros dele e toquei com ternura as espirais ásperas de seus pelos. Ele virou a cabeça e beijou-me o seio. Depois estremeceu, suspirou e deslizou para o lado. E dizem que a galinha não tem dentes, disse ele, tocando cuidadosamente numa profunda marca de dentada num dos seus ombros. Ri-me a despeito de mim mesma. E ao que parece, o galo não tem pênis. Ergui-me sobre um cotovelo e espreitei para a lareira. O que foi, franguinha? Só estou a certificar-me de que a minha roupa não vai arder. Não notara para onde ele tinha atirado a minha roupa, mas parecia estar a uma distância segura das chamas. A saia estava num montículo junto à cama. O colete e a combinação tinham, de alguma maneira, acabado em cantos separados do quarto. A minha faixa sutiã não se via em parte alguma. A luz bruxuleava nas paredes caiadas e a cama enchia-se de sombras. Tu és linda, sussurrou-me ele. Se tu o dizes, não acreditas? Por acaso eu já te menti? Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer, se tu o dizes, então é verdade. Tu fazes com que seja verdade. Ele suspirou e remexeu-se, acomodando-nos mais confortavelmente. Um toro estalou de repente na lareira, lançando para cima uma chuva de faúlhas douradas, e desmoronou sibilando, enquanto o calor atingia um veio úmido oculto. Observei a madeira nova a enegrecer-se, depois a ficar vermelha, queimando numa luz incandescente. Dizes isso de mim, Sassenach? Perguntou ele repentinamente. Parecia tímido e eu virei a cabeça para olhar para ele, surpreendida. Digo o quê? Que tu és lindo? A minha boca curvou-se involuntariamente e ele sorriu-me. Bem, não é isso. Mas que, pelo menos, consegues suportar a minha aparência. Tracei a fraca linha branca da cicatriz que lhe atravessava as costelas. A cicatriz mais longa, mais grossa, da baioneta que rasgara uma coxa de cima a baixo, o braço que me envolvia, queimado e áspero, os pelos descolorados, até ficarem dourado claros, dos longos dias de sol e trabalho. Perto da minha mão, o seu pênis curvava-se entre as minhas coxas, agora pequeno, macio e delicado, no seu ninho de pelos castanho avermelhados. Tu és lindo para mim, Jamie, disse eu suavemente por fim. Tão lindo que me dói o coração. A mão dele tocou nos nós da minha coluna vertebral, um de cada vez. Mas eu sou um velho, disse ele a sorrir. Ou deveria ser. Tenho cabelos brancos na cabeça. A minha barba ficou grisalha. Prateada, disse eu, roçando os pelos curtos e macios no seu queixo em cores diferentes, como uma colcha de retalhos, em algumas partes. Grisalha, disse ele com firmeza. E ainda por cima, com falhas. No entanto, os seus olhos enterneceram-se ao olhar para mim. No entanto, eu incendeio-me quando estou em ti, Sassenach. E será sempre assim, acho eu, até nós os dois sermos consumidos pelas chamas e nos transformarmos em cinzas. Isso é poesia? Perguntei cautelosamente. Ou estás a falar literalmente? Disse ele, não. Eu não quis dizer, não. Apertou-me mais nos seus braços e inclinou a cabeça para junto da minha. Isso eu não sei, se tiver de ser. Não será. O sopro de uma risada agitou meu cabelo. Pareces estar muito certa disso, Sassenach. O futuro pode ser modificado. Eu faço isso a toda a hora. Ah, é? Virei-me um pouco para olhar para ele. Faço sim. Vê a Mairi McNeil. Se eu não estivesse lá na semana passada, ela teria morrido. E os gêmeos também. Mas eu estava lá e eles não morreram. Coloquei a mão atrás da cabeça, observando o reflexo das chamas ondularem como água pelas vigas do teto. Às vezes penso, há muitos que não consigo salvar, mas salvo alguns. Se alguém vive por minha causa e mais tarde tem filhos, e estes têm filhos e assim por diante, bem, até chegar à minha época, digamos, haverá provavelmente 30 ou 40 pessoas no mundo que de outra forma não estariam lá, não é? E elas andaram a fazer muitas coisas, a viver as suas vidas. Não achas que isso é mudar o futuro? Pela primeira vez ocorreu-me pensar o quanto eu, sozinha, estava a contribuir para a explosão populacional do século XX. Sim, disse ele devagar. Pegou-me na mão livre e traçou as linhas da minha palma com o dedo. Sim. Mas é o futuro delas que tu mudas, Sassenach, e talvez estejas destinada a isso. Envolveu a minha mão na sua e puxou delicadamente os dedos. Uma das articulações estalou, fazendo um pequeno barulho como o de um touro a desmoronar na lareira. Os médicos certamente têm salvado muitas pessoas ao longo dos anos. Claro que sim, e não só os médicos. Sentei-me na cama impelida pela força dos meus argumentos. Mas não me importa, não vês? Tu, apontei o dedo para ele, tu já salvaste uma ou outra vida. O Fergus? O Ian? E aí estão eles a andar pelo mundo, a fazer coisas, procriando e tudo mais. Tu mudaste o futuro deles, não foi? Sim, bem, talvez. Mas eu não poderia ter feito de outra forma, pois não? Esta simples declaração calou-me e ficámos deitados em silêncio por algum tempo, observando a luz bruxuleante na parede caiada de branco. Por fim, ele mexeu-se ao meu lado e falou novamente. Não digo isto para que sintas pena de mim, disse ele. Mas sabes, às vezes os meus ossos doem-me um pouco. Ele não olhou para mim, mas espalmou a mão aleijada, virando-a à luz, de modo que a sombra dos dedos tortos desenhou uma aranha na parede. Às vezes, eu sei, tudo bem, conheço os limites do corpo e os seus milagres. Eu já o vira sentar-se ao final de um dia de trabalho, a exaustão estampada em cada linha do seu corpo. Já o vira mover-se devagar, com obstinação, contra os protestos da carne e dos ossos, ao levantar-se numa manhã fria. Eu estaria disposta a apostar que ele não viveu nem um dia depois de Culloden sem sentir dor. Os danos físicos da guerra, agravados pela umidade e pela vida dura. E também estaria disposta a apostar que ele nunca tinha mencionado isso a ninguém, até agora. Eu sei, disse eu ternamente e toquei-lhe na mão, a cicatriz irregular que lhe percorria a coxa, a pequena depressão na carne do seu braço, legado de uma bala. Mas não contigo, disse eu, e cobriu a minha mão onde ela estava pousada no seu braço. Sabias que o único momento em que eu não sinto dor é quando estou na cama contigo, Sassenach? Quando te possuo, quando me deito nos teus braços, as minhas feridas são curadas, as minhas cicatrizes esquecidas. Suspirei e deitei a cabeça na curva do ombro dele. A minha coxa pressionava a dele, a maciez da minha carne era um molde para a sua forma mais rígida. As minhas também. Ele ficou em silêncio por algum tempo, acariciando-me o cabelo com a mão sã. Estava selvagem e amaranhado, libertado da sua amarra pelos novos esforços anteriores. E ele alisava uma madeixa encaracolada de cada vez, penteando cada caracol com os dedos. Os teus cabelos são como uma grande nuvem de tempestade, Sassenach, murmurou ele, parecendo sonolento, escuro e brilhante ao mesmo tempo. Não há dois fios de cabelo da mesma cor. Ele tinha razão. O caracol aprisionado entre os seus dedos tinha fios absolutamente brancos, de prata e louro, fios escuros, quase negros, e vários ainda no meu jovial castanho claro. Os seus dedos afundaram-se no meu cabelo e eu senti a sua mão envolver a base do meu crânio, segurando-me a cabeça como um cálice. Eu vi a minha mãe no caixão, disse ele finalmente, e o seu polegar tocou na minha orelha, desceu pela curva do rebordo e do lóbulo e eu estremeci ao toque. As mulheres tinham-lhe entrançado o cabelo para ficar penteado, mas o meu pai não concordou. Eu ouvi-o. Mas ele não gritou, falou com muita calma. A sua última visão dela tinha de ser como ele a via, disse. Estava quase louco de dor, disseram. Ele devia deixar ficar como estava, ficar quieto. Mas não se deu ao trabalho de lhes dizer mais nada. Ele mesmo se dirigiu ao caixão, desfez as tranças e espalhou o cabelo com as duas mãos pela almofada. E ficaram com medo de o impedir. Fez uma pausa, o polegar imóvel. Eu estava lá, quieto, no canto. Quando todos saíram ao encontro do padre, eu aproximei-me. Nunca viram um morto antes. Deixei os meus dedos curvarem-se sobre o seu antebraço silenciosamente. A minha mãe deixara-me uma manhã, dera-me um beijo na testa e prendeu o gancho que tinha caído do meu cabelo encaracolado. E eu nunca mais a vi. O seu caixão fora selado. Era ela? Não, disse ele suavemente. Os seus olhos estavam semicerrados enquanto olhava para o fogo. Não, realmente. O rosto parecia-se com ela, mas já não era o rosto dela. Como se alguém a tivesse esculpido em madeira. Mas o seu cabelo, esse, ainda estava vivo. Ainda era ela. Eu ouvi-o engolir e pigarrear. O cabelo estava disposto sobre o peito dela para encobrir a criança que estava com ela. Pensei que talvez a criança não fosse gostar daquilo, de ficar assim abafada. Por isso puxei as madeixas ruivas para a libertar. Pude vê-lo, o meu irmãozinho, curvado nos braços dela, com a cabeça no seu peito, todo encoberto e aconchegado, sob a cortina do seu cabelo. Então pensei, não, ele estará mais feliz se eu o deixar como estava. Assim sendo, alisei o cabelo dela para baixo outra vez, para cobrir a cabeça dele. Ele respirou fundo e senti-lhe o peito subir sob a minha face. Os seus dedos correram devagar pelo meu cabelo. Ela não tinha um único fio de cabelo branco, Sassenach. Nem um fio. Ellen Fraser morrera de parto aos 38 anos. A minha mãe morrera aos 32. E eu tinha a riqueza de todos esses longos anos perdida para eles. E mais, ver os anos tocarem-te dá-me uma alegria, Sassenach, sussurrou ele, pois significa que tu estás viva. Ergueu a mão e deixou o meu cabelo deslizar por entre os seus dedos devagar, acariciando-me o rosto, roçando nos meus lábios, flutuando macios e pesados no meu pescoço e ombros, depositando-se como penas em cima dos meus seios. Monig Andon, sussurrou ele, meu querida, minha morena, meu coração, vem a mim, cobre-me, protege-me, Aben, cura-me, arde comigo como eu ardo contigo. Deitei-me sobre ele, cobri-o com o meu corpo, a minha pele, os seus ossos, e mesmo assim, ainda, aquele núcleo feroz e brilhante de carne a unir-nos. Deixei o meu cabelo cair à nossa volta e na caverna da sua escuridão sussurrei, até sermos transformados em cinzas.